ação de apoio institucional ao desenvolvimento científico e tecnológico da Universidade Federal de São Carlos. Começa agora o programa Ensino Básico em Revista, uma parceria entre a Rádio Fiscar e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Estamos iniciando mais uma edição do programa Ensino Básico e Revista, um espaço dedicado à educação básica aqui pela Rádio Fiscar 95,3, Escute Diferente. E nesse espaço, alunos e professores, enfim, a comunidade em geral, tem aqui um espaço para se expressar sobre a educação, fazer algum elogio sobre o trabalho ou mesmo alguma crítica sobre a educação na cidade e na região. Esse é o espaço adequado. Aqui professores mostram seus projetos pedagógicos, alunos mostram seus dotes, sejam eles intelectuais ou artísticos, e também pessoas da comunidade, de uma forma geral, nós trazemos aqui porque acreditamos que a educação se dá de toda forma, inclusive com pessoas interessadas em ajudar na educação. E hoje nós trouxemos um amigo nosso, professor também, que é o professor Guaraci Meireles de Castro, que é professor de educação física e também advogado, né? Já exerce educação física, exerceu também a advocacia e dá aulas na Escola Jesuíno de Arruda e no Álvaro Guião. Temos aqui também no estúdio, além de mim, né, o professor Toninho, o professor Clésio Aniceto, que também é da Escola Jesuíno de Arruda, e nós estamos com os trabalhos técnicos do nosso amigo Eduardo Martins. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui educação, né, de uma forma geral, especialmente sobre educação física e um pouquinho sobre direito administrativo também, o nosso querido amigo aqui, Guaraci Meireles de Castro. Tudo bem, Guará? Boa noite, Toninho. Boa noite, Clésio. Uma satisfação estar com vocês aqui. Eu sempre recebo convites para vir aqui, nem sempre eu posso comparecer, mas eu fico muito honrado de poder estar aqui com vocês mais uma vez. Legal, Guará. É um prazer ter você aqui. Principalmente a gente convive com você e sabe do seu nível de cultura, entendeu? É um cara bem antenado e está sempre ligado nas coisas. Vamos trazer os colegas aqui também para a gente poder estar mostrando para os nossos alunos o que um professor, né, de educação física, ou de química, ou de matemática, ou de geografia faz, o que, que ele teve que se especializar na universidade para poder chegar onde ele chegou. Né? Agora, você podia falar um pouquinho sobre a profissão? Já que eu tenho ouvido muitos dos nossos alunos falarem que eu vou prestar educação física. Educação física hoje está na moda por causa do culto ao corpo? Professor, hoje a moda é o culto ao corpo. Embora a população sempre cultuou, né? Mesmo nos primórdios, se você voltar no tempo da Grécia, etc. Então você vai ver que já havia a cultura do corpo. Os deuses, né, eram considerados deuses porque eles eram bonitos e tinham físico avantajado, né? Então, Homero, né, Narciso, eram todos considerados deuses, né? As deusas eram as mulheres mais bonitas, né? E essa cultura do corpo é muito antiga, vem lá desde que o mundo é mundo, né? Mas hoje a gente tem essa cultura bastante incentivada, porque a própria mídia, ela traz um estereótipo de pessoas, né, de nós humanos, de corpo bonito, corpo belo, que é o que mais interessa para essa mídia. Então você assiste uma novela, você pega uma revista, você vê tanto o homem como a mulher com os corpos bem formados, corpo escultural, a beleza física, né? Pele bem tratada, cabelo muito bem arrumado. Então a mídia, ela incute isso principalmente na juventude, né? E nas pessoas mais vaidosas, né? Então essa cultura, ela pegou e vai ficar por muito tempo. E tem toda uma indústria por trás. Toda uma indústria, que é o que vale mais para a mídia, no meu entendimento, né? Uhum. Porque a partir do momento que ela exibe nas novelas aquelas atrizes, todas elas com o corpo bem formado, né? Os meninos, os atores que se apresentam sem camisa, com aquele físico todo, né? Isso incute na criançada que aquilo é o mais bonito, né? Só que por trás disso vem a indústria, né? Cosméticos, vem a indústria de farmacêutica, vem a indústria dessa parafernália de aparelhos que nós temos, né, que ajudam a transformar o corpo. E a mídia apresenta uma pessoa muito bonita, já com o corpo bem formado, andando numa esteira, e ela fala, ó, faça exercícios 15 minutos por dia que você vai ficar com o corpo do jeito que está. Use tal aparelho que você vai ter a barriga de tanquinho em 15 dias. Isso é verdade? Não é uma verdade, né? Você teria que se dedicar muito aos exercícios e fazer uma dieta alimentar adequada, apropriada. Você tem que ingerir um determinado número de calorias, que quando você pratica o exercício, você queima essas calorias na mesma proporção. Né? Não adianta você ingerir 2.000 calorias, 2.500 calorias, né, que seria a média, e você queimar só 1.000 calorias. Você está abastecendo esse organismo de energia, né? E vai engordar. Né? Ao contrário, quando você não tem uma ingestão de energético, não tem alimentação adequada, e você pratica uma atividade muito intensa, você emagrece e fica abaixo do seu peso. Nós tivemos aí recentemente o caso do Netinho, né? Aquele artista. Pois é, aquele artista, né? Inclusive recomendou ao Jorge para que não cometam, né, o mesmo erro que ele cometeu. Exatamente. Que é o consumo de... Então, às vezes, muitas vezes, eu oriento os alunos, eles nem sempre aceitam essa sugestão. Que você tomar o suplemento alimentar, ele só é necessário quando você tem ausência de determinada proteína, determinada vitamina, né? Mas se você tem uma alimentação adequada e o seu organismo está satisfeito, você não tem que suplementar nada. Você precisa de potássio, se você ingere um alimento que contém potássio. Você precisa de proteína, se você ingere alimento que tem proteína. Se tem, o nosso corpo contém a proteína, contém o potássio, contém o zinco, contém uma infinidade de elementos nutritivos, você não precisa tomar suplemento, né? A não ser que o teu médico, né? Você faça uma análise, você se alimenta muito bem e vai ao médico, o médico diga para você, olha, está faltando determinado... suplemento. O suplemento. Suplemento não chega a ser tão grave. O problema não é o caso do Netinho, né? É quando você pensa no anabolizante, aí é uma outra história. Né? É. E a gente, quando conversa com os alunos, toma até muito cuidado em falar sobre anabolizante, né? Porque eles fazem uso e de forma escondida. Só sabe quem está no meio, porque não é legal, né? A lei não permite, né? Você só tomaria um anabolizante por indicação médica, na dosagem correta, né? E com um acompanhamento. E eles fazem o uso do anabolizante muitas vezes sem esse acompanhamento, só por uma orientação de uma

Hoje aqui entre amigos, né? Professor Guaraci Meireles de Castro, eu, professor Antônio Silva, professor Clésio Aniceto, estamos aqui conversando sobre educação de uma forma geral. No bloco anterior a gente falava um pouquinho sobre o culto, né? O corpo, né? Dentro da disciplina, né? Dentro da educação física. Mas educação física mesmo, como você dizia nos bastidores aí, é uma educação do corpo, né? Educação do corpo. Na escola, quando eu trato da educação física, eu trato da educação física na escola, né? Uhum. Então a escola ela serve para você conduzir o aluno no sentido de que ele conheça o corpo dele, o funcionamento do corpo dele, para que ele se oriente por toda a vida, no sentido de tratar bem esse corpo, para que ele não tenha doenças, lesões, etc e tal. Então, vamos pensar em termos de alimentação, uma alimentação balanceada, quando você conversa com esses alunos. Vai evitar uma obesidade, que poderia ter como consequência doenças, que a gente chama de doenças hipocinéticas, né? Cinético, cine é movimento, hipo é a falta. Então a falta de movimento provoca doenças hipocinéticas. São muitas, mas entre as principais, problemas cardíacos, problema cardíaco, o acidente vascular cerebral, que também é uma consequência principalmente de uma hipertensão, né? Deformação óssea em razão do peso, em razão da obesidade. A diabetes mellitus em razão da obesidade. Então, se o aluno tiver o conhecimento de que uma alimentação inadequada e a falta de exercício pode conduzi-lo a ser obeso, ele vai ter como consequência doenças gravíssimas, certo? E se ele se atentar, se ele prestar atenção nessa orientação, serve como lição para uma vida inteira, quer dizer, que vai passar para a esposa dele, para os filhos dele, para os irmãos, para os pais, etc. Então, né? Normalmente essa matéria não interessa muito ao aluno, não, porque quando você fala em educação física na escola, ele acha que a educação física é uma aula de recreação, é uma aula de que ele sai da sala onde ficou sentado ali 4 horas escutando o professor Clésio com a sua química, né? O professor Toninho com a história, a matemática, etc. Então a hora da educação física é a hora de sair e aliviar. Então ele vai para a quadra para brincar. Então tem aqueles que gostam do futebol, tem aqueles que gostam do voleibol, outros gostam do basquetebol. Outros não fazem atividade física, ou porque não estão acostumados, ou porque eles agora não me desculpam, né? Professor, eu vou fazer aula de educação física, eu vou transpirar, vou deixar o meu a roupa suada, depois eu vou comentar na classe, eu fico com uma dor, eu fico com o subaco, tá certo? Então eles não fazem, eles preferem não fazer. Eu aceito a desculpa quando a criança diz para mim que ele não faz porque ele não gosta, né? Aí eu fico pensando, não gosta por quê? Nos dias de hoje, nós não brincamos, as crianças não brincam mais na rua. A violência é tanta que eles ficam praticamente trancados dentro de casa. O pai e a mãe vai trabalhar, eles ficam com a avó, ficam com a tia, ficam com a empregada, etc e tal. Não só isso. Mesmo que eles quisessem, não tem mais os campinhos de futebol nos bairros, nos terrenos baldios, como tinha na minha época, na sua época. Uhum. Né? Nós não encontramos na cidade um lugar onde o aluno pode correr. Ele não tem uma pista de atletismo, ele não tem uma pista de salto, ele não tem uma piscina, nem se fala. Né? Quem é que pode frequentar uma piscina hoje? Né? Se a municipalidade não permite ou não tem uma piscina que a população possa usar, a grande maioria não tem dinheiro para pagar um clube e frequentar. Então piscina hoje é só pessoal da elite, é como o tênis, né? Só quem tem condições financeiras é que pratica o tênis. Né? Então, a professora eu não gosto. Eu compreendo por causa disso, Paulo. Puxa, desde pequenininho, ele ficou dentro da casa dele. Hoje nós temos a televisão, nós temos a internet. Então ele fica ali 2, 3, 4 horas vendo desenho animado na televisão, ou vendo outros programas que não seriam os melhores para a criança, né? Tá? E naquele momento que ele está sentado, ele está comendo a batatinha, que é rica em gordura, ele está comendo um doce, comendo um chocolate, quer dizer, sedentário, né? 4 horinhas ali, 3 horinhas, sem praticar atividade física, aí dá o horário de ir para a escola, ele almoça, corre para a escola, fica mais 4 horas e meia sentado, vem para casa, toma um banho e dorme. Como que ele vai gostar de praticar esporte se ele não tem a oportunidade? Então é difícil de a gente entender como que não se investe nesse tipo de coisa, sendo que a Organização Mundial de Saúde fala a todo instante. Atividade física é necessária, alimentação adequada é necessária. Você vai no médico, cabeça, doutor. Olha, você vai tomar tal remédio, mas não esqueça que você tem que fazer atividade física. A orientação é atividade física. Uma caminhada, por exemplo, você não precisa fazer muita coisa. Uma caminhada. Indica-se isso, mas não se pratica. Fala em caminhada, como você indicaria quanto tempo? Quantas vezes por semana? Quanto tempo? Professor, deveria durar essa caminhada, você teria que fazer, conversar com a pessoa. Tipo, uma pessoa que é totalmente sedentária, não faz uma caminhada, nunca fez, né? Ou não se atreve a fazer, porque... Então você recomenda, eu recomendaria para ele 20 minutos de caminhada, num passo tranquilo, né? De forma que você... Do ponto de partida até o ponto de chegada, você mantém a sua respiração sem fazer alteração dela. Você não precisa correr, não precisa ficar cansado. Só o fato de você caminhar, você já está queimando caloria. Né? E você está fazendo com que toda essa parafernália de músculos que nós temos esteja se movimentando. Então você pode fazer um programa com ele, dependendo da sua capacidade física, da sua condição. Eu te recomendaria, você vai andar 1.000 metros. Então nós vamos experimentar. Por um determinado período, você está bem adaptado, então nós podemos aumentar essa distância e você vai fazê-la no mesmo tempo. Quer dizer, então você vai apertar o seu passo. Tá? Ou então você continua com o passo que está, certo? E faz aquela distância menor. Então, é questão, você calcula assim, percorrer determinado espaço em um determinado tempo. E você vai progredindo. Eu pulo 1.000 metros em 10 minutos. Exagero falar isso. Mas aí eu vou correr 1.500 nesses 10 minutos. Então eu tenho que apressar o meu passo, certo? Eu tenho que apertar o meu passo. Então você vai progredindo. Então dizer assim, quanto que é indicado? Depende da pessoa. Se eu pego uma pessoa que é obesa, que tem um problema sério já de joelho, né, de articulação, como você vai falar para ele, você sobe numa esteira e anda tantos minutos, ou você percorre determinado espaço, tantos minutos. Então, faça ele andar, veja qual é a capacidade dele, depois você faz um programa em cima daquilo que ele tem. Você acha que necessariamente tem que ter uma orientação médica ou não? Não, seria conveniente uma visita ao médico para saber se ele não tem nenhum problema cardíaco, se não tem nenhum outro problema mais grave que pode prejudicá-lo, né? Nós já vimos exemplos, por exemplo, de atletas sofrendo um ataque cardíaco em plena prova, né? E é um atleta, e que já passou por exame médico. Nós vimos um jogador de futebol que já caiu dentro de campo, caiu mortinho, né? Então, ou ele já tinha algum problema cardíaco que não foi detectado, ou aconteceu naquele momento. Ele talvez tenha exagerado na dose, correu demais, né? Não estava preparado para isso. Mas só um exame clínico que poderia dizer a causa exatamente, né? Porque um ataque cardíaco, uma síncope cardíaca, pode acontecer a qualquer momento. E esses equipamentos de ginástica que a pessoa sobe e basicamente não sai do lugar e fica se mexendo ali, né? É, antigamente nós não tínhamos esses equipamentos, né? As academias, elas começaram a acontecer aqui no Brasil em 1980 aproximadamente. Tá? 1960 já nos Estados Unidos eles já usavam academias. Mas eles faziam uma atividade aeróbia, né? Uma atividade que você faz a ginástica, tá? Por longo tempo com pouca intensidade. Então, os Estados Unidos começou, depois a Jane Fonda, ela lançou um vídeo cassete, parece que foi, né? E isso propagou pelo mundo inteiro. Aí chegou no Brasil em 80, aí que as academias começaram a acontecer, né? Só que depois percebeu-se que você não era só dançando, não era só saltitando, não era só você correndo, fazendo uma corrida estática, né? Que você aumentava a sua capacidade cardiorrespiratória, a sua resistência física, né? A sua massa muscular. Então, começaram-se também a desenvolver aparelhos para que você fizesse os exercícios sem que tivesse um espaço muito grande. Nós vamos fazer mais um intervalo, sim. E a gente continua. E a gente continua. O sonho acabou. Quem não dormiu no sleeping bag nem sequer sonhou. O sonho acabou. Sonhou. O sonho acabou hoje quando o céu foi de manhã, dissolvindo, vindo, dissolvindo a noite na boca do dia. O sonho acabou dissolvendo a pílula de vida de Dr. Ross na barriga de Maria. O sonho acabou desmanchando a trama do Dr. Silvana, a trança do Dr. Fantástico e o meu melaço de cana. O sonho acabou transformando o sangue do cordeiro em água, derretendo a minha mágoa, derrubando a minha cama. O sonho acabou. Foi pesado o sono pra quem não sonhou. O sonho acabou. Foi pesado o sono pra quem não sonhou. O sonho acabou. Ah, quem não dormiu no sleeping bag nem sequer sonhou. O sonho acabou. Ah, quem não dormiu no sleeping bag nem sequer sonhou. O sonho acabou hoje quando o céu foi de manhã, dissolvendo, vindo, dissolvendo a noite na boca do dia. O sonho acabou dissolvendo a pílula de vida do Dr. Ross na barriga de Maria. O sonho acabou desmanchando a trama do Dr. Silvana, a trança do Dr. Fantástico e o meu melaço de cana. O sonho acabou transformando o sangue do cordeiro em água, derretendo a minha mágoa, derrubando a minha cama. O sonho acabou. Foi pesado o sono pra quem não sonhou. O sonho acabou. Pesado o som pra quem não sonhou. Com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje aqui uma conversa entre amigos, professores, né? Da Escola Jesuíno de Arruda, que é o do Alvo Guião também, né? Que no caso do professor Guaraci Meireles de Castro, que é nosso querido amigo aqui, está também aqui o professor Clésio e eu, o professor Toninho. Estamos aqui batendo um papo meio que informal sobre as nossas atividades, especialmente a atividade do Guará, né, Guará? Que é a educação física. O Guará estava falando sobre o boom das academias, né, Guará? É. Então, eu estava dizendo que em 1980 começou no Brasil, e depois os especialistas na área de medicina, na área de fisioterapia, na área de fisiatria, os educadores físicos, eles começaram a desenvolver aparelhos. Você precisava fazer uma corrida, como que nós vamos correr dentro de um espaço de uma academia, né? Só uma corrida estática. Então desenvolveu-se uma esteira, né? Exercício de musculação, vamos fazer um supino. Desenvolveu-se um aparelho para que o cara fizesse o supino, quando antigamente a gente fazia com uma barra de ferro com dois pesos na ponta, deitado em decúbito dorsal, né? E você fazia o levantamento usando os músculos, o peitoral, o bíceps, o tríceps, né? E hoje tem uma parafernália de aparelhos que você faz exercício de uma forma ergonômica, né? Ergométrica. Você tem uma posição correta, postura correta para fazer, para você não sofrer consequências de fazer um exercício de forma errada. Você desenvolve um músculo e prejudica um outro, porque os nossos músculos, eles são antagônicos, né? Então, por exemplo, você tem o flexor dos dedos, né? Quando você flexiona os dedos, nós temos os extensores, que são antagônicos. Então, quando você tensiona os flexores, os extensores, eles ficam flácidos. Relaxam. Aí ao contrário, quando você vai usar os seus extensores, ele vai funcionar como tensor. Ele funciona, e esse aqui que é o antagônico, ele relaxa para você conseguir, né? O bíceps, quando você contrai, você levanta, você faz a adução do braço e antebraço. E o tríceps, ele foi o antagônico. Quando você quer fazer a abdução do braço, é ele que contrai e isso aqui relaxa. Tá? Então, quando você vai fazer um exercício físico, você vai levantar um peso, você está contraindo totalmente os seus músculos paravertebrais e vai puxar o seu corpo para cima. Né? Mas você não pode esquecer que as suas pernas, né, têm músculo. E se você não fizer, não ficar numa posição correta, ela vai te prejudicar. Né? Então, você vai levantar um peso. Você não pode só abaixar e levantar. Você vai trabalhar a perna, né? E aí você vai jogar o peso para cima. É, falar que é fácil. Ninguém está vendo. Eu estou tentando demonstrar aqui, mas só o Toninho e o Clésio que estão vendo. Essa formosura de corpo aqui. Quando a gente estiver na TV, você vai lá mostrar. Mas é muito interessante, né, você discutir isso com os alunos, demonstrar isso para os alunos, para eles entenderem o mecanismo, né? Quando a gente conversa sobre cinesiologia, que eles detestam, né? Porque é aula teórica. Né? Então, o músculo X, ele está inserido em tal ponto do osso tal, a outra inserção dele é em tal osso, e o movimento é Y. Né? Quando você fala isso para o aluno, ele fica louco. Ele fala, para. Professor, isso é muito complicado. Se eu for dar uma aula de educação física, mas se eu tiver que tratar de química, né, que eu tenho que pedir socorro para o Clésio, eles também vão detestar. Tipo, como é que o nosso organismo transforma quimicamente um alimento em energia, né? Como que o carboidrato é transformado em glicose? Como que a proteína é transformada? Para que, que serve essa glicose com o oxigênio, né? Acho que a gente tem que encontrar uma forma de demonstrar isso visualmente para eles, né? Como eles fazem naquele programa da Globo lá, do Saúde, sobre Saúde, como chama esse programa? Não lembro o nome direito lá. Eles põem, eles têm um método que eles mostram, né? É, teria que ter através um técnico para montar, né? Através de... A gente já pensou até, o Sr. Clésio, ele tem uma aula preparada, e o João, que dá aula de geografia, eles têm uma aula preparada com relação à energia, né, Clésio? Tá? E eu já tentei meter meu bedelho no meio e preparei a minha aula, e ainda nós vamos dar uma aula em conjunto. Porque se eles vão falar em energia nuclear, energia eólica, vão falar em energia atômica, e o João vai falar sobre a energia da Terra, eu vou falar sobre a energia do corpo, né? Porque o nosso corpo é uma usina, ela transforma algo em energia, da mesma forma como a queima do bagaço da cana é transformada em energia, né? Agora, a gente vai chegar lá. Lógico, vai. Você falou sobre postura, né? E a postura dos nossos alunos? A nossa postura. Nós estamos sentados errado, né? Por ser, né? Então, você quis falar, mas eu já te peguei, porque eu também estou sentado errado. Só o Toninho está sentado certinho. Não, as pernas. Então, pode. A gente trabalha também a questão de postura com os alunos, porque todos nós acabamos adotando uma postura que é inconveniente para o corpo, né? Tipo, você vai ficar sentado, então você deveria ficar numa posição formando 90 graus. Então, a sola dos seus pés no chão, tíbia e perônio na vertical, fêmur na horizontal, formando um ângulo de 90 graus. Depois você tem aqui o osso ilíaco, que nós chamamos de bacia, a nossa coluna vertebral, e você forma um ângulo de 90 graus, certo? Essa seria a posição correta de sentar, né? Na escola nós encontramos alguns problemas. Às vezes nós temos alunos altos que estão sentados em carteiras muito baixas. Então o joelho dele fica em uma posição, num ângulo aí de 75 graus, 65 graus, né? Ou então a carteira, onde ele põe o caderno, ele é muito alto e ela é baixa. Então para ele escrever, ele debruça sobre a carteira. Ele não está num ângulo de 90 graus. Ou você pega um aluno baixinho que usa uma carteira igual àquela. Então a carteira fica quase na altura do queixo dele, ele tem que ficar com os braços levantados para poder escrever, certo? Quando na verdade ele deveria estar se escrevendo nessa posição, 90 graus. Do jeito que você usa o seu teclado no computador. Essas mochilas que as crianças puxam, isso é um crime para a criança, né? É. Você já pegou uma mochila? Uma mochila de um aluno. É, nós já pegamos na escola, a gente chega a mostrar para eles. Tem mochila que chega a pesar 10 quilos, 12 quilos. Então pega um aluno do colegial, ele tem força física, ele tem estrutura óssea, muscular, para carregar uma apostila daquela. O que eles não fazem, porque o nosso aluno do colegial, eles levam um pouco caderno e poucos livros, né? Mas esse pequenininho, ao contrário das crianças de quinta e oitava série, de quinta a oitava, eles levam todos. Eles não têm ainda a ossuatura dele composta adequadamente, a musculatura dele, eles carregam peso excessivo. Você põe uma criança daquela na balança, ele pesa 32, 35 quilos com 12 anos de idade, né? Põe 40 quilos, eles carregam 10, 12 quilos de bagagem, tá? Não pode. Totalmente fora. Mas a escola fala que tem que levar livro todos os dias. E eles têm que levar. Ela não é como você vê em filme, né? Que tem os alunos, né? Têm os armários nas escolas, eles guardam o material esportivo, material didático, pedagógico, guardam tudo lá, né? E Eles vão para a escola com pouca coisa. Aqui, se a gente quiser fazer, nós vamos incorrer num problema sério. O aluno tem 6 aulas por dia. Todos os professores dão matéria para fazer em casa, para estudar. Se você deixar o livro na escola, ele não tem como estudar. É fácil. Ele tem que levar o livro. Certo? No dia seguinte ele tem que trazer de volta. Então ele vai carregar, você vai deixar na escola. A gente fala de filme, Estados Unidos, etc. Tal. O cara lá tem um computador em cima da carteira dele. O professor tem uma lousa digital. Ele leva o pendrive dele, salva a aula do professor, salva as questões, resolve em casa as questões e manda as respostas por e-mail. E aqui no Brasil você tem que trazer um pedaço de papel de pão, né? Tudo escrito, aquele garrancho, e o professor passa a noite corrigindo. Trabalha o dia todo e passa a noite corrigindo. É assim que funciona a coisa. É, mas deveria arrumar alguma forma de acontecer isso, né? Ter armado. Professor, fórmula tem, é só ter boa vontade. Né? É que eu acho que ninguém se preocupa com isso. Não. O professor de educação física está preocupado. Está preocupado. É, mas ele não toma atitude, ele não resolve. Ele não, o máximo que ele pode fazer é opinar. É ouvido. Aí é que tá, né? Vamos dar um descansinho pro Guará, vai fazer um intervalo musical. Fiquei a imaginar, será que é nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Ema, quando canta, traz no meio do seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, morena, eu tenho medo, pois acho que é muito cedo pra esse amor se acabar. Vem, morena, vem, vem, vem, me beijar, dá um beijo, dá um beijo, pra esse medo se acabar. Vem, morena, vem, vem, vem, me beijar, me beijar, dá um beijo, oi, dá um beijo. Esse medo se acaba. Será que é nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Ema, quando canta, traz no meio do seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, morena, eu tenho medo, pois acho que é muito cedo pra esse amor se acabar. Vem, morena, vem, vem, vem, me beijar, me beijar, dá um beijo, oi, dá um beijo, pra esse medo se acabar. Vem, morena, vem, vem, vem, me beijar, we'll be right back. Gemeu no tronco do Jurema, a ema gemeu no tronco do Jurema. Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar. Será que é nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a ema quando canta traz no meio do seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, morena, eu tenho medo, pois acho que é muito cedo pra esse amor se acabar. Vem, morena, vem, vem, vem, me beijar, me beijar. Dá um beijo, dá um beijo. Esse medo se vem, morena, vem, vem, vem, me beijar, dá um beijo, hein? Dá um beijo pra esse medo se acabar. Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar. Será que é nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a ema quando canta traz no meio do seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, morena, eu tenho medo, pois acho que é muito cedo pra esse amor se acabar. Vem, morena, vem, vem, vem, me beijar, me beijar. Dá um beijo, oi, dá um beijo pra esse medo se acabar. Vem, morena, vem, vem, vem, me beijar. Dá um beijo, oi, amigos, estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui com o professor Guaraci Meireles de Castro, está conversando aqui comigo, o professor Toninho e o professor Clésio, batendo um papo sobre educação física, a importância da educação do corpo, né? Está muito interessante, nós estamos aprendendo bastante, né, Clésio? Nossa! No último bloco, você estava falando sobre os cuidados, né, que se deve ter com a criança. Postura. Com a postura... E você dizia que, você dizia lá fora, né, em off, que antigamente os alunos eram, logo no início do ano, né, verificava-se o peso, né, a altura, o exame antropométrico. É. Então, o que acontecia é o seguinte, o aluno, logo que ele chegava na escola, a educação física, ela fazia um trabalho no sentido de medir a altura do aluno, pesar esse aluno. Através dessas duas medidas nós fazíamos o cálculo do índice de massa corpórea para saber se esse aluno ele estava no peso ideal pela altura dele, né? Se ele tinha sobrepeso, se ele era obeso, se ele estava abaixo do peso ideal. Isso deixou de ser feito por a pedido do McDonald's? Acho que na época não se falava em McDonald's no Brasil. Mas era uma lei, né, que nós cumpríamos, ela tinha que ser cumprida. E um médico ia à escola e examinava esse aluno, ele fazia auscultação, sabe se esse aluno não tinha problema cardíaco, ele fazia a palpação para saber se ele não tinha uma hérnia, se ele não tinha um problema na coluna, um desvio de coluna, que o deixasse inapto a praticar atividade física. E com isso o médico, de certa forma, fazia uma pré-análise, né? E se tivesse que fazer um encaminhamento, o médico seria feito. Com o passar do tempo, essa lei foi revogada, né? E não se faz mais esse exame antropométrico. que eu acho que é uma grande bobagem, deveria ser feito, né? E por várias razões, quer dizer... Questão de custo também. Custos, né? Apesar que, na época, parece-me, que o médico ganhava 25 centavos por cada exame feito. Isso estou falando da época do cruzeiro, hein? Nem cruzeiro real, não tinha nada disso aí, né? Novos cruzeiros. Ganhava 25 centavos. Então, o médico, às vezes, passava o dia inteiro para examinar 10 classes, 400 alunos, passava o dia inteiro examinando o aluno, para ganhar 25 centavos cada ano. Cada quatro alunos ganhava um real. Pronto, um real. Né? Para ele era conveniente, no consultório ele ganhava muito mais, ele ganharia muito mais. Então, mas essa lei foi revogada, eu não sei por qual razão. A gente que fica aí, né, fala, ah, é porque o governo tinha que gastar com o médico, o governo tinha que não sei o quê. Mas não é a verdade, é que a gente que cria essas coisas. E foi extinta. Mas hoje em dia deveria ser feito isso, né? Você faria essa medição, porque a gente trata muito da questão da obesidade, das doenças hipocinéticas, né? A gente fala muito sobre anorexia, bulimia, a gente fala demais com o aluno sobre esse assunto. Então ali você já teria algum parâmetro, né? E também eu acharia assim, que deveria ter mais, né? Os pais preencheriam uma ficha socioeconômica, tá? Dizendo quanto esse pai ganha, como ele mora, como ele vive, como, se ele trabalha o dia inteiro, quem é que cuida do filho. Porque nós sabemos que nós temos alunos que não almoçam em casa e não jantam em casa, eles vão na escola para isso. Eles vão lá por causa da merenda, nós sabemos disso. Então você teria condições de fazer uma análise melhor e para até ver como que você trata esse aluno. Eu acho que existe, o governo não faz um questionário desse tipo, só que a gente não tem acesso. Faz quando não, tem o Saresp. Acesso. O Saresp, eles fazem esse tipo de pesquisa. Faz o Saresp. Mas infelizmente é tudo mandado de volta lá para a Secretaria de Educação e não tem retorno. Ele não fica na mão do professor que tem o contato direto com a criança. É só uns 4 ou 5 anos atrás que nós fizemos isso na escola, mas nós fizemos por nós mesmos. Aí eu gostaria de saber, por exemplo, esses meus 400 alunos, né, se algum deles tem diabetes. Pode ser que eu tenha aluno diabético. Se algum aluno daquele tem algum problema cardíaco, tipo sopro no coração, que a gente chama de sopro no coração. Se algum aluno daquele tem problema renal, se ele tem problema na coluna vertebral, se ele tem uma hérnia, enfim. Se eu tivesse essa ficha na mão, como professor de educação física, o meu tratamento com esse aluno seria diferenciado do tratamento que eu tenho com os alunos que não têm problemas de saúde. Né? E se nós tivermos um aluno que é celíaco? Ele não pode ingerir glúten. Tá? Não pode. Trigo, aveia, cevada. Tá? Tem uma série de alimentos que tem na sua composição esses produtos que vai fazer mal para essa criança. Ele não consegue viver... Comeu, ele passa mal, é dor do estômago, ânsia de vômito, etc e tal. E o aluno que é intolerante à lactose ou ele tem alergia à lactose? Então eu estaria sabendo. Mas dá para detectar sim, isso? Sim, a família que teria que informar. A família, ah, sim, através do questionário, não entendi, né? Claro. Certo? Aí você teria que ter um contato com a merenda, com a nutricionista que orienta as nossas merendeiras, né? E com a, no caso de São Carlos, a prefeitura municipal, né? Então, por exemplo, se eu tenho um aluno que é celíaco na minha escola, eu não tenho aqui no café da manhã dar bolachinha para ele. Ele poderia comer um pão de queijo, por exemplo, porque tem polvilho, mas não tem glúten o polvilho, né? Então, uma bolacha de milho, mas que não tem maisena, não tem farinha de trigo, né? Um bolo de milho, né? Então, estaríamos tratando do celíaco. O diabético, o suco da escola já vem adocicado. O nosso colega, professor Maurício, aprovou uma lei na Câmara Municipal, né? com relação à merenda de alunos que são diabéticos. Mas está ainda faltando alguém pensar nos celíacos e pensar naquelas pessoas que têm intolerância à lactose, né, etc. e tal. Tá. Mas seria importante, ah, então você vai tomar um suco. Nós temos um suco aqui para você que não tem açúcar, você é diabético. Tá? Ah, você tem intolerância ao leite? Nós temos o leite de soja, você não vai tomar o leite de vaca, o leite de cabra, é um animal. Tá? Você seria, quando nós temos um outro alimento que não contém glúten. E a gente talvez encontre na escola aí uma meia dúzia de alunos nessas condições. O número não é grande, não. Né? Não é grande. Então também não teria um gasto extra nenhum. Você fala, mas vai aumentar a despesa. Não vai. O número é pequeno. É pequeno. Porque a incidência é pequena. Né? Tá. Mas seria interessante, né? Esse exame antropológico, essa ficha que o pai preencheria. Meu filho toma tal remédio, tal hora, tal hora. Então, o nosso coordenador, um professor responsável, também ficaria preocupado. Falava, fulano, ó, tá na hora do seu remédio. Tá? Vai jogar mais um encargo para professor, né? Chega. Mas eu acho que seria muito legal fazer isso daí. Às vezes, agora, nem os pais sabem os tipos de doença dos filhos. Acesso à saúde é muito restrito. É pequeno, né? Teria que ter ser feito um mutirão aí para fazer uma série de exames com todos esses alunos para detectar esse tipo de problema. Lamentável, né? Às vezes o pai leva a criança num posto de atendimento de. Né? E o garoto chega lá com meningite, o médico fala que é uma virose. Né? Então, para detectar que o cidadão tem, que ele é celíaco, o exame é um outro tipo de exame. Né? Um exame que exige uma aparelhagem de alta qualificação, um hospital, o próprio médico tem que estar preparado. Então, são os gastros, né? Os médicos, os gastroenterologistas que deveriam estar preparados para isso. Né? E às vezes não estão atentos, não. Guará, nós queremos agradecer a sua presença, né? É sempre um prazer conversar com o Guará, né? A gente aprende. É verdade. Eu não sei se aprende tanto. Você tem alguma coisa para dizer para o nosso público aí, para a gente terminar nosso papo? Algum... Toninho, eu vejo esse programa aqui de extrema importância, como você disse no começo, para que a pessoa possa vir trazer aqui alguns esclarecimentos, usando o conhecimento que tem, seja ele cultural, artístico, etc. e tal, né? Mas a gente tem encontrado tanta dificuldade, eu vejo vocês batalhando todo dia aí, né, procurando alguém. Então eu gostaria de pedir aos nossos ouvintes, os colegas, aquelas pessoas, os colegas, né, colegas professores que têm conhecimento, um vasto conhecimento, que pudessem ajudar, colaborar, porque isso é em prol do nosso aluno, em prol do nosso cidadão, em prol de nós mesmos, porque a gente ouvindo outras pessoas, a gente também aprende, né? Eu gostaria de ouvir um dia o Toninho falando sobre história, né, porque o que eu aprendi na escola não é o tudo que o professor sabe. É? Ele conta só uma parte. Verdade. O químico é a mesma coisa. O que eu aprendi de química na escola não é o todo que o nosso professor Clésio sabe. Eu gostaria de ouvir tudo isso. É isso, amigos. Nós queremos agradecer a sua audiência e convidá-los para que estejam conosco na próxima semana, a quinta-feira, né, às 17 horas, com reprise no sábado. É isso, sempre aqui pela Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente.